Resumindo, o objeto mesmo e a função do discurso poético não é narrar coisas que aconteceram, mas as possibilidades da vida da própria audiência, do próprio espectador. O discurso poético subentende que a vida do espectador ainda não acabou e que ela pode tomar rumos que ele mesmo não antecipa. Está claro, hein? O objetivo do discurso poético é preencher a mente do sujeito de orientações com relação às possibilidades da sua própria vida. E é por isso que o discurso poético, ele não precisa ser verídico, porque o seu objeto é possível, não é um objeto presente ou passado. Ele é ou um objeto atemporal ou um objeto futuro. Quer dizer, ou ele trata de uma constante universal da vida humana, ou ele trata das possibilidades futuras da vida da própria audiência. Quando o sujeito conta a história de Odisseu para um outro, é porque ele está falando, olha, a qualquer momento na sua vida você pode se ver diante de uma circunstância análoga. De uma circunstância que é paralela a essa. E eu não estou te contando a história de Odisseu, estou te contando essa possível circunstância da sua vida. Está claro, hein? Veja bem, também, então, o objetivo também não é contar vidas ideais, mas as possibilidades futuras da própria vida da audiência. Por isso que quando você conta uma história, você não precisa pedir do sujeito que ele acredite nela, mas que ele simplesmente aceite aquela história como possível. Está quase aí? É por isso que todo o discurso poético, a unidade fundamental do discurso poético é a ação, uma ação. Quer dizer, um sujeito fez isto por causa daquilo e aí aconteceu aquilo outro. Então é assim, você pegar a Odisseia, um sujeito ofendeu os deuses e ao tentar voltar para casa foi punido pelos deuses até ele entender e chegar em casa. Está claro, hein? Quer dizer, essa unidade de ação entre intenção e circunstâncias iniciais, ação e consequências, certo? É uma estrutura constante na existência. Está claro? E toda a vida humana é uma série de pequenas histórias assim. É interessante que o sujeito que estudar a arte literária descobre que é o seguinte: não existem mais do que 15 ou 20 tramas fundamentais. Não existem mais do que 15 ou 20 enredos fundamentais. Por quê? Porque não existem mais do que 15 ou 20 estruturas fundamentais da ação humana. E você dá, por exemplo, para um jovem, ou mesmo para um adulto, o conhecimento dessas estruturas fundamentais, é você explicar para ele qual o enredo da existência dele. Entenderam? depende, claro, as histórias, as biografias concretas são inúmeras, mas o enredo dessas biografias varia muito pouco. Qualquer sujeito que contar a sua, sua própria biografia, os eventos da sua vida, para um grande literato, para um grande autor, ele vai falar: ah, isso aí, que você, a sua história aí é a história do fulano no livro tal. Ó. É assim, assim, assim, assim, vai terminar nisso, nisso, nisso, nisso. Porque existem poucos enredos. Porque existem constantes na ação humana. E essas constantes são muitas vezes o quê? Mascaradas pelas circunstâncias concretas e diferenciadoras. Está claro, hein? A vida humana, ela é misteriosa, não porque ela é extremamente complexa, mas porque ela se reveste de muitas cores. Porque ela aparece em muitos modelos, mas ela é fundamentalmente a mesma coisa. O conhecimento desses enredos fundamentais e, portanto, dessas unidades de ação fundamentais, o conhecimento desses enredos desde a juventude é uma arma incomparável na vida humana. Às vezes um sujeito passa a vida toda, e nessa vida toda, a biografia toda dele, ele viveu um ou dois desses enredos no máximo. Simplesmente porque ele não conhecia os outros, porque ele não sabia que os outros eram possíveis. Está claro, hein? Agora, veja, além de passar para o sujeito essas, as verdades fundamentais, essas constantes da vida humana, certo? Que moldarão, por analogia, as decisões dele, mas não determinam concretamente nenhuma ação imediata, certo? Às vezes é preciso persuadir um sujeito a fazer uma coisa num determinado momento, não é assim? Então, por exemplo, você precisa lá persuadir a sua filha de 15 anos de que, olha, esse namorado aí não é o sujeito ideal para você começar a sua vida sexual. Mas ela está firmemente convencida de que é. Como você faz? Ela não tem mais 5 anos, você não pode mais chegar e falar: não, é feio. Se você fizer isso, eu vou ficar bravo. Ela... E daí? Você vai ficar bravo porque você está na minha frente. Quando você não está na minha frente, não sinto nada com a sua brabeza. Não é assim? Não, esse argumento não funciona mais. O que você faz? Você narra um mito para ela também? Não, veja bem. Então, também não vai funcionar, né? Por quê? Porque o mito... Por que não vai funcionar? Porque o mito não tem uma aplicação imediata. O mito existe para quando o sujeito vier a encontrar por ele mesmo uma circunstância análoga, ele ter armas para julgar. O mito não existe para ele tomar uma decisão agora. Quer dizer, não adianta. Você não pode bater, você não pode prender, você não pode fazer nada. Porque se você bater, não adianta nada. Ela vai falar: pô, além de ter uma opinião errada sobre a minha vida sexual, você ainda é cruel. Só piorou, não é? Você não pode prender dentro de casa também. Não é isso? Nenhuma casa é prisão, veja bem. Os bandidos escapam até de prisões, você acha que seu filho adolescente não vai escapar da sua casa? O que você faz? Você tem que persuadi-la, não é isso? Você pode provar que esse namorado atual não é o sujeito ideal para começar a vida sexual? Você pode demonstrar isso? Do mesmo jeito que você demonstra que 2 mais 2 é 4? Não dá, né? Você mesmo também não tem essa prova. Você só, também só presente por uma série de razões. Você pode muito bem estar certo. Geralmente são os pais que estão certos com relação a isso, não os adolescentes. Mas é só cada um lembrar de si mesmo quando era adolescente. Porque, puxa vida, quanta bobagem eu fiz. Não devia ter feito. Não é? Você vai ter que persuadi-la pelo discurso. Não é assim? Ou você tentar convencer o seu filho adolescente de que, olha, esse grupo de amigos aí não passa de uma gangue de traficantezinhos. E eles não são os melhores amigos para você. Entra num outro grupo. Como é que você faz isso aí? Você bate nele? Você dá um tiro em cada um dos membros do grupo e agora pronto, resolveu o seu problema? Nada disso adianta. Você também tem que persuadi-lo, não é isso? Ou quando, por exemplo, você tem um vizinho que tem um cachorro, que faz questão de fazer cocô no seu quintal, não no dele. Claro, o dele é dele, de quem lembra. Oi? É, exatamente, não perde a certo? Ele sabe que isso aí só se faz no banheiro, só se o banheiro dele é o seu quintal. E aí você fala com o vizinho, e o vizinho não está nem aí. Não é problema meu. O cheiro não chega aqui. O que você faz? Você bate no vizinho? Você muda de casa? Você mata o cachorro? Você faz uma cerca mais forte? Às vezes você tem que simplesmente persuadir o outro por meio do discurso. Não é assim? Então, existe uma outra ciência do discurso cuja função não é ilustrar o sujeito acerca das possibilidades futuras da vida dele, mas movê-lo a uma decisão agora. Então, é para isso que existe a arte da retórica e o discurso retórico. O discurso retórico existe porque existem inúmeras circunstâncias em que os seres humanos têm que persuadir uns aos outros. Ora, para o discurso retórico, é preciso que o discurso retórico apresente uma credibilidade maior do que o discurso poético. Não é isso? É, se eu simplesmente for chegar para a minha filha, de 15 anos, e falar para ela, olha só o número de meninas de 15 anos que se frustraram com o namorado, assim, assim, assim, que era um canalha que nem esse aí, tudo isso vai soar como o quê? Como um discurso poético mítico. Não é isso? Ela vai entender assim, ó, um dia você pode encontrar um cara assim e esteja preparada. Não vai soar para ela como esse cara que você está agora é assim. Não é assim? Só contar histórias não vai funcionar. Então, o discurso retórico não funciona basicamente, não tem como instrumento básico a narrativa. Ele tem como elemento básico um tipo de raciocínio muito específico, que é chamado entimema. O entimema é um raciocínio em que uma das premissas está presente na mente da audiência. Por exemplo, se você quer convencer, você tem lá diante de você uma plateia de mães. E você quer convencer aquelas mães, que elas devem matar todos os gatos e cachorros da cidade. Certo? O que você faz? Você mostra, certo, que cães e gatos oferecem perigos para crianças pequenas. Não é isso? Se você fizer isso, já é meio caminho andado. Por quê? Porque já tem uma premissa, já tem uma ideia que está na mente da plateia, na mente da audiência. Então, por exemplo, numa plateia de mãe, você não precisa explicar para elas que as crianças precisam ser protegidas de perigos. Porque elas já sabem disso. Elas já estão convictas disso, não é isso? Elas já perceberam isso. Elas já perceberam isso, que os bebês estão tentando se jogar de abismos o tempo todo. Ou pelo menos metade do tempo. Não é isso? Eles estão querendo, o tempo todo eles estão ou enfiando o dedo na tomada, entendeu? Ou tentando engolir uma faca, né? Não é assim? Ou se enforcando com alguma coisa. Então elas já estão certas de que os bebês precisam de cuidados especiais. E você não precisa falar isso para elas. Para cada tipo, então, de plateia, para cada tipo de audiência, existem certas coisas que já estão na mente deles. Existem certas convicções, e pressentimentos, crenças e ideias que já estão na mente das pessoas. Para persuadi-las a uma ação concreta e imediata, você só precisa associar essa ação concreta e imediata às crenças e convicções que já estão na mente delas. Está claro isso aí? Então, por exemplo, tem lá o vizinho que o cachorro vem fazer cocô no seu quintal. Você fala, você chega pro vizinho e fala, olha, amigo, segura, controla o seu cachorro, porque eu estava com uma infestação de formiga aqui e eu enchi meu terreno de veneno para formiga. E eu gosto muito do seu cachorrinho, ele vai lá todo dia, puxa, mas é muito perigoso. Não é assim? Durante um mês, o sujeito vai impedir o cachorro de ir lá. Depois disso, o cachorro já aprendeu a não ir mais lá. Ele já aprendeu a fazer cocô em outro lugar. Essa estratégia sempre funciona. Eu nunca vi essa estratégia falhar, a não ser quando o vizinho queria se livrar do cachorro. Aí você põe o veneno de formiga e pronto. Né? O vizinho agradecerá muito. Está claro aí? Por quê? Porque você não precisava convencer o vizinho a proteger o cachorro de um perigo de morte. Não é isso? Porque isso, essa convicção já estava na mente dele. Está claro, hein? Está claro que existem inúmeras circunstâncias em que você precisa persuadir um outro. E você também não tem nenhuma prova de que o melhor é fazer daquele jeito. Você só tem uma firme convicção. Está quase aí? E, no entanto, você precisa convencer o outro a mudar o curso de ação dele. E para que ele mude o curso de ação agora, não basta contar uma história sobre um príncipe da Dinamarca que nunca existiu. Porque isso não muda as convicções dele agora. Isso equipa ele para compreender a vida futura dele mesmo quando ela vier a acontecer. Veja bem, com crianças pequenas, o instrumento de persuasão é muito fácil. Você tem aquilo que é feio e aquilo que é bonitinho. Aí você fala isso, não, isso é feio, a criança já logo não quer fazer. São raras as crianças que não se importam de fazer feio. Não é assim? Às vezes, para criança pequena, um mito é suficiente também para persuadir imediatamente. Eu ainda hoje me lembro da ocasião em que minha mãe me encontrou com um martelo na mão, martelando as formigas no quintal. Eu procurava uma formiga, achei, pá, achei, pá. Minha mãe, vendo aquilo, chegou, o que você está fazendo? Ah, estou martelando as formigas. Ela, sabe essa formiguinha que você martelou aí? Ela estava indo para a casa da mãe dela, ela estava voltando da escola, indo para a casa da mãe dela. E a mãe dela está lá esperando, e ela fez o almoço. E ela nunca mais vai chegar lá. Meu Deus, que horror, eu sou um monstro. Bom, por uns 2 meses eu andava assim no quintal para não matar nenhuma formiguinha. Então, de imediato, o mito já foi suficiente. Mas quando a criança cresce, os mitos já não são mais suficientes. Mas, no entanto, esse mito teve uma função retórica. Porque a convicção, o que acontece? A convicção de que você não podia impedir uma criança de ir para junto da mãe já estava na minha cabeça. Não é isso? Todas as crianças já têm essa convicção firme. Porque, olha, não existe nada mais abominável do que impedi-la de recorrer à mãe. Então, ela se usou dessa convicção e associou a essa convicção uma outra coisa. Uma ação imediata minha. Está claro como funciona a retórica? A retórica existe, o discurso retórico existe para todas aquelas decisões cujo fundamento é na prática incognoscível. Por exemplo, quando um advogado quer persuadir um júri de que o seu cliente não é culpado e o promotor quer convencê-lo de que é culpado. Ora, nem o advogado nem o promotor têm a menor ideia do que aconteceu. Essa é que é a verdade. Nenhum deles estava lá. Muito menos sabe isso o juiz ou o júri. Não é assim? O que ele pode fazer? Ele pode tentar persuadir de que, olha, o que aconteceu é mais parecido com isso aqui que eu estou dizendo. E sendo mais parecido com isso, o meu cliente é inocente. Não é isso? E o outro não, pode dizer que não. O que aconteceu é mais parecido com esse discurso que eu estou construindo. Não é isso? Veja bem, qual é o instrumento, qual é a exigência do discurso retórico? O discurso retórico exige verossimilhança. Então, olha, se este discurso não é verdadeiro, ele pelo menos parece. Se eu chegar para o vizinho e falar, olha, cuidado com o cachorro, porque tem que pôr veneno para formiga, e eu gosto muito do seu cachorro, mesmo que isso não seja verdade, parece verdade. Não é isso? É uma imagem suficiente da verdade para mover o outro a uma ação. Quando é legítimo o uso desse discurso? Simples, quando a audiência de fato não pode saber o que realmente aconteceu ou está acontecendo. Se você tem um vizinho educado e civilizado, né, você chega para ele e fala, pô, segura o seu cachorro, ensina o seu cachorro a fazer cocô em outro lugar, por exemplo, ele está presente no meu quintal, pô. No meu quintal eu quero que minhas crianças andem descalças, e eu não quero que eles pisem no cocô do seu cachorro. Aí o sujeito, puxa vida, me desculpe, tá bom, não vou fazer. Quer dizer, quando o sujeito está preparado para a verdade, assim como você, quando ele tem igual, ele está em igual situação, você não precisa usar o discurso retórico. Não é isso? Agora, se o sujeito é um ignorante, teimoso, né, que não quer nem saber, aí você tem que usar o discurso retórico, senão ele não vai parar de botar o cachorro no seu quintal. Se você matar o cachorro, ele vai comprar um cachorro maior só para te irritar. Não é assim? A mesma coisa se dá no caso de uma decisão judicial. Não é isso? Então, o juiz ou o júri, ele não tem como saber efetivamente o que aconteceu. Ele pode compor uma imagem verossímil na mente dele. E por meio dessa imagem ele tem que chegar a uma decisão. A mesma coisa, por exemplo, se vota um projeto de lei. Quem é que sabe efetivamente se aquela lei será um benefício ou um malefício? Veja bem, nos melhores países do mundo, ninguém sabe e simplesmente as pessoas sabem que ninguém sabe. Nos piores países, que nem o Brasil, ninguém sabe e os senadores pensam que sabem. Não é assim? As consequências exatas de uma lei sobre uma nação são ignoradas. Então o que acontece? Os defensores de um projeto fazem um discurso verossímil, um discurso retórico, tentando compor um cenário possível para o futuro. Olha, se essa lei for aprovada, vai acontecer isso, isso e isso, as pessoas vão ganhar dinheiro, não vão mais ter unha encravada, etc, etc, etc, etc. Tudo será maravilhoso. E o outro grupo tenta compor um cenário oposto, tenebroso. Se as pessoas aprovar essa lei, as pessoas vão ter câncer do pulmão, lepra, vai ser uma desgraça terrível. Não é assim? E esse discurso tem que ser construído de modo tal que ele seja semelhante à realidade captada presente. Mas eu não posso fazer um discurso seguinte, olha, se essa lei for aprovada, o chumbo se transformará em ouro. Ninguém vai acreditar. Não é isso? Mas você fala, não, veja bem, se nós aprovarmos essa lei, o valor do chumbo brasileiro aumentará em 0,2 pontos percentuais no mercado internacional. E fala, já ficou mais interessante. No fundo, eu estou falando que o chumbo vai virar ouro também, mas de outro jeito. Mas de um modo verossímil. Isso aí parece mais verdadeiro. O objetivo dos dois discursos retóricos que competem é que um chegar ao ponto em que um parece muito mais verdadeiro que o outro. E aí você decide para aquele lado. Está claro, hein? Então, os objetos do discurso retórico são sempre três coisas, são de três tipos. São ou as ações humanas passadas, ou ações futuras, ou a qualidade das ações independente do tempo. Então, por exemplo, o discurso, retórico, usado no sistema jurídico, se refere a ações passadas. Não é isso? É sempre falando de fatos que já aconteceram, aconteceram antes da deliberação. Não é assim? Tentando recompor, criar uma imagem, um cenário que descreve uma coisa que já aconteceu, para que o sujeito chegue a uma conclusão. No caso da votação de leis, você se refere a cenários futuros. Você está falando, olha, se a gente fizer essa lei assim agora, daqui a 5, 10 anos vai acontecer isso com o sistema de saúde, ou com a economia, etc, etc, etc. Você está dizendo que essa ação terá um efeito benéfico no futuro, ou maléfico, se o seu discurso é do outro lado. Ou pode ser um discurso sobre a qualidade das ações de modo atemporal. Então, por exemplo, quando você elogia um sujeito, não, Rui Barbosa que foi um grande sujeito, Duque de Caxias foi um grande sujeito, Benjamin Franklin, olha só. Tem um famoso texto do Mark Twain sobre a impressão dele em relação ao Benjamin Franklin. Sabe que Benjamin Franklin, ele é considerado um modelo de comportamento para os jovens norte-americanos. E Mark Twain, cínico e sarcástico dele que era, ele dizia que, olha, eu acho que o Benjamin Franklin não é um modelo coisa nenhuma. Eu acho que ele só destruiu e piorou a vida dos jovens. Por exemplo, ele fala, olha só, toda vez que um jovem tem a vontade de gastar 2 centavos, comprar amendoim com 2 centavos para comer o amendoim, os pais jogam na cara dele o dito de Franklin. Ah, meu filho, 1 centavo por dia é 1 dólar por ano. E aí pronto, lá se foi a oportunidade dele de gastar 2 centavos e comer o seu amendoim. Quando o filho não quer estudar, os pais chegam e falam, ah, mas meu filho, Benjamin Franklin estudava álgebra durante a noite à luz de velas, sozinho. Olha, não houve pessoa nesse mundo que tornou pior a vida dos jovens do que Benjamin Franklin. Então, por quê? Porque o discurso de a emulação do Benjamin Franklin era muito comum nos Estados Unidos. Levantar o sujeito como modelo. Também ou você aviltar um outro sujeito como um modelo negativo. Você fala, ah, olha só. Então, por exemplo, hoje em dia assim, é lugar comum. Se eu falo a palavra Hitler, Hitler é sinônimo de abominável. Não é isso? Você não precisa explicar. Por quê? Porque já se fez tanto discurso sobre as. Nefando as qualidades do caráter de Adolf Hitler, que é evidente que ele é um modelo de comportamento negativo e tudo. Só lembrando, Hitler era antitabagista. Oi? Tomava de café, antitabagista e vegetariano. Então, quer dizer, o discurso retórico também pode então se referir a um fenômeno atemporal. Mesmo quando ele está falando da vida de um sujeito, ele está falando aquilo para mostrar como aquelas qualidades, aquelas ações têm uma qualidade positiva permanente ou uma qualidade negativa permanente. Entendeu? O objetivo então desse discurso retórico é o elogio ou o repúdio de uma ação. Mas ele é baseado sempre em realidade. Sempre. Todo discurso retórico é sempre baseado em alguma realidade. Quer dizer, você contar um. Diferente do mítico poético, exatamente. E mais ainda, o discurso retórico sempre visa uma tomada de decisão agora. Ela vem da onde? Ela vem do fato. A verdade do discurso mítico poético. O sujeito está passando para onde? Para os outros? Por quê? Porque é o seguinte, como ele falou, a estrutura do discurso poético, mas isso aí a gente não tem tempo de fazer agora. Uma hora a gente pode fazer uma aula só para explicar a estrutura do discurso poético. É o enredo, ou a trama. E existem muito poucas tramas. E esse número pequeno de tramas é suficiente para explicar praticamente todas as situações da vida humana. Todas as situações cruciais da vida humana. A verdade do discurso poético é simplesmente consiste no fato do sujeito, de você dar para um sujeito, rechear o imaginário do sujeito, de um universo plenamente humano. Quer dizer, olha, agora com isso aqui, eu apresentei para você tudo o que pode acontecer na sua vida. Tudo, tudo, tudo. De modo análogo, de modo simbólico. Então, a verdade dele não é se referir a um fato específico, mas à gama de possibilidades que estão na sua vida mesmo. Já o discurso retórico, a finalidade do discurso retórico não é essa. A finalidade do discurso retórico é a seguinte: olha, seu filho não quer estudar álgebra. Aí você chega, não, veja aqui, Benjamin Franklin, quer sujeito, vai estudar a álgebra de luz de vela. Agora você não só vai estudar álgebra, como vai estudar também a luz de vela. Outra coisa, né? Opa. Então, o discurso poético ele estaria baseado naqueles princípios fundamentais da própria. Está baseado no. Tempo. Exatamente, está baseado nas constantes da vida humana. Independente de sociedade. Independente de sociedade. De qualquer coisa. Da natureza. Exatamente. Então, por exemplo, a certeza de que, olha, você pode fazer tudo de acordo com o seu plano pode inserir tudo que você sabe, tem alguma coisa sobre a realidade que você não sabe e o seu plano pode vir por água abaixo só por causa disso. Quer dizer, essa informação sobre como uma pequena ignorância, uma pequena falha pode destruir um grande plano, é uma constante da vida humana. Todo e qualquer grande plano de um indivíduo pode vir a ruir por uma pequena ignorância, por um pequeno ato de ignorância, por um pequeno componente. Está claro assim? Esse é um elemento constante. Isso acontece todos os dias. E inúmeras vezes, quando isso acontece, a pessoa com quem isso acontece se revolta, como se, não, puxa vida, eu sou o único caso na humanidade em que aconteceu uma coisa assim. Eu sou a única pessoa que foi sabotada por um detalhe técnico. Opa, a gente simplesmente está ignorando a condição humana. Se você tivesse preparado ele para isso, talvez ele até tivesse moderado a medida do plano, certo? Ou consultado umas outras pessoas para complementar a ignorância dele, para compensar a ignorância dele. Já o discurso retórico não, ele visa uma mudança de ação agora. Ele visa convencer um sujeito a fazer uma coisa agora. Aí que os discursos de emulação, os elogios à vida do Benjamin Franklin tiveram tamanho efeito nos Estados Unidos que durante mais de 100 anos, inúmeras crianças norte-americanas eram obrigadas a aprender a fazer sabão e a tomar banho usando o seu próprio sabão. Porque Benjamin Franklin era filho de um fabricante de sabão e exigiu dele, olha, você só usará o sabão que você mesmo fez. E aí ele fala, não, isso me ensinou a responsabilidade. Então, milhares e milhares de crianças tiveram que aprender a fazer sabão e tomar banho com seu próprio sabão. Quer dizer, veja só, esses discursos persuadiram centenas de milhares de pais. Quer dizer, um famoso discurso retórico é o discurso de Lincoln no cemitério de Gettysburg, Lincoln chegou lá para fazer um discurso, só que é o seguinte, estava tendo o enterro de alguns dos jovens, que eram os jovens mais queridos da comunidade e tinham morrido na Guerra Civil. E ele tinha que ir lá para persuadir as outras pessoas a se alistarem no exército e defenderem o norte contra os Estados do Sul. Quer dizer, ele chegou na cidade no momento em que exatamente ninguém queria mais ouvir falar de mandar seus filhos para a guerra. Certo. E aí ele, puxa vida, o que eu vou fazer agora? Aí ele virou, apontou para o túmulo deles e falou, é por estes mesmos que nós estamos lutando essa guerra. Para que as vidas deles não sejam em vão, nós estamos lutando essa guerra. Para que os valores nos quais eles criam se efetivem, nós estamos lutando essa guerra. Entendeu? Nessa hora o sujeito virou a conduta para todos. Todo mundo ali estava firmemente decidido não mandar nenhum mais seus filhos para a guerra. Nesse momento, todos os jovens que eram colegas daqueles falaram, puxa vida, eu tenho que ir lá lutar para isso aí. Eu não posso deixar esse aqui morrer em vão. Está clarozinho? Assim, por quê? Ele não precisava persuadi-los do amor que eles tinham por aqueles que tinham morrido. Mas ele associou o ato deles irem lutar na guerra a esse mesmo amor. E ele falou, olha só, é por causa desse amor que nós temos que lutar lá. E é o valor desses aqui que nós defendemos. Veja bem, ele não podia naquele momento chegar e dizer, olha, eu vou provar para vocês, por A mais B, que é melhor vocês lutarem nessa guerra, porque nós precisamos ganhar essa guerra, porque será um tremendo benefício para a nação, e blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Muito menos ele poderia falar, não, mas nós temos que lutar porque nós temos que acabar com a escravidão. Certo? Você simplesmente virando para ele, valam ver sabão. Certo, não quero nem saber, aqui não tem nenhum escravo, do que você está reclamando? Né? Era isso que eles iam responder. Aqui só tem os nossos filhos que estão enterrados agora. Aqui só tem isso. E aí ele lembra, não, peraí, mas é por isso aqui que nós estamos lutando. Está claro isso aí? Quer dizer, muitas vezes você tem que persuadir as pessoas. E para persuadi-las, porque muitas vezes a única alternativa à persuasão é a violência. Quer dizer, ou você fala para o seu vizinho que você colocou veneno de formiga no seu quintal, ou você mata o cachorro do vizinho. O que é mais justo? O que é melhor? Persuadir o vizinho ou agredi-lo. Não é isso? Veja bem, e muitas vezes a agressão não é uma alternativa factual, quer dizer, muitas vezes não é possível a agressão. Então, o vizinho pode ser mais forte, o cachorro do vizinho até pode ser mais forte. Ou ela não é uma alternativa moral real. Às vezes você olha na sua consciência e pensa, puxa vida, eu não posso. E no qual, quando você olha, você, sua filha de 15 anos e o namorado canalha dela. Você não pode bater nela. Sua consciência não diz, não, você tem que bater nela. Você tem que bater nela se ela for canalha e o namorado dela for legal. Aí você bate nela. Né? Mas se ela é legal e ela tem um namorado canalha, não é. Não é digno dela você bater nela, não é isso? Não é uma alternativa moral real. Mas você tem que persuadi-la, não tem? Você tem que livrá-la daquele perigo. Ok? Ou quando seu filho está lá no grupo de traficantes. Se ele é o traficante da turma, não. Aí você chuta ele para fora de casa e fala, ó, se vira. Meu desejo íntimo é que você vá para a prisão. Mas se ele é o bom sujeito que está em uma companhia, você não vai bater nele ou puni-lo. Você vai persuadi-lo. Não é isso? Do mesmo jeito o vizinho. Não é o vizinho que está vindo fazer cocô onde é que ele está. Se fosse, aí você batia nele. Eu admito. É justo. Mas se é só o cachorro, ó, você não vai bater no vizinho por causa disso, nem matar o cachorro. Oi? É, às vezes é um vizinho cachorro que está vindo. Aí tudo bem, aí você pode bater nele. Então você vai fazer o quê? Você vai tentar persuadi-lo. Então é assim, você vai pegar o seu filho e vai pensar, peraí, agora eu vou te levar ele assim, botar ele em contato com todos os esportes possíveis, grupos de artes marciais, vou botar ele em contato com um monte de outros grupos humanos com os quais ele possa se identificar e esperar que ele tenha discernimento e se afaste daquilo. Não é isso? Por quê? Só para você olhar ele e saber. Não, veja bem, ele faz parte de um grupo por um desejo de afirmar a autonomia em relação à geração anterior. Ele está começando a criar a sociedade dele, a sociedade de que ele faz parte, que não é a sociedade da qual eu faço parte, mas é a continuação dessa sociedade daqui a alguns anos. Não é isso? E você está vendo, não, ele está entrando em contato com os piores elementos da sociedade futura. Certo? O que eu vou fazer? Como eu sei que ele quer fazer parte de um grupo independente de mim, eu simplesmente vou colocar ele diante de outros grupos que oferecem alternativas para mesmo para soluções alternativas para o mesmo problema. Está claro, hein? Não, tem outro jeito. Não vou falar para ele, não, você tem que se afastar desses caras. Vou falar, não, meu filho, você precisa praticar esporte, você não quer aprender boxe, você não quer aprender karatê, natação, surf. Hein? Você precisa aprender alguma coisa nessa aí. Dá para ele uma gama, ele, alguma delas ele vai aceitar. E você começa a botar ele então em contato com outras pessoas. Então, outras pessoas da mesma idade dele que vão formar outros grupos. Não, você nunca aprendeu a tocar guitarra. Eu sei que vai ser infernal, vai tocar guitarra na minha casa. Mas olha, evidentemente tocar guitarra, ainda que muito mal, é melhor do que traficar droga, ainda que muito bem. Não é isso? Por quê? Porque você não tem como, certo? Simplesmente mostrar para ele que, olha só, essas relações iniciais, esses grupos iniciais que você está formando, essas amizades iniciais, elas terão um papel crucial na sua vida. Elas serão uma referência para você. Seus amigos da juventude serão uma referência para você. Claro, às vezes pode ser, você pode se tornar uma daquelas pessoas e percebe, não, poxa vida, esses aí, eu escolhi os piores caras, por quê? Porque eu era ainda pior do que ele. E agora eu vou ficar um pouco melhor. Mas se o seu filho tiver companhias mais edificantes, é melhor. Você facilitou as coisas para ele, não é? Então você tem que persuadi-lo a conhecer outras pessoas. E não simplesmente, você não vai persuadi-lo a sair daquele grupo. A hora que ele conhecer outras pessoas mais interessantes, ele mesmo vai perder o interesse por aquilo. Mas se eu chegar para ele e falar, não, seu problema são os seus amigos. Seu problema são os que ainda não são seus amigos. seja o melhor, o seu problema não é que você tenha amigos ruins, é que você ainda não tem amigos bons. Mas você não vai contar para ele. Você só vai botar ele em contato com os outros. Não é assim que funciona? Tem algum outro jeito de impedir? Não tem. Não é isso? Você tem que simplesmente persuadi-lo a fazer uma outra coisa. E a gente mesmo, muitas vezes, tem que ser persuadido de alguma coisa. Quer dizer, nós temos que tomar decisões e nós não temos a menor ideia do que fazer. Aí vem um sujeito e faz um discurso verossímil. O que a gente vai fazer? Assim, bom, isso aí parece razoável, vou tentar isso aí. Não é assim? Não é que assim, você tem certeza que aquilo lá é o melhor, não, simplesmente, na falta de certeza, o verossímil é suficiente. Está claro aí? Agora, existem outras circunstâncias ainda em que o que vale ou o que conta não é nem aprender sobre o possível, nem chegar a uma conclusão verossímil, mas chegar a uma conclusão ou juízo razoável, ou provável, ou quase certo. Quer dizer, existem momentos e situações que você quer compreender, que você quer entender. Não é isso? Certo? O discurso poético e o discurso retórico não te auxiliam. Eles não são instrumentos da sua compreensão. Quer dizer, o discurso poético não existe para você compreender, mas para você não se fechar, certo? Num universo limitado. Não é isso? O discurso retórico também não existe para você compreender, mas para você tomar uma decisão concreta numa circunstância concreta. E quando você quer compreender uma situação, ou uma questão, ou um objeto? Então, para isso existe o discurso dialético, ou a arte dialética. A arte dialética consiste na técnica para esclarecer qual das opiniões acerca de um determinado objeto é a mais provável, não necessariamente a mais verossímil. A mais provável pode ser a mais inverossímil. Está claro aí? Está clara a diferença? Ainda, mesmo no discurso dialético, você não chega a uma prova ou uma certeza absoluta. Mas você chega a um grau de convicção que deriva da inteligência e não da premência da situação. Está claro, hein? Então, o discurso dialético, ele consiste em tomar uma ideia, ou objeto, ou conceito, certo? E começar a primeiro coletar opiniões acerca daquela ideia. Segundo, examinar o que se afirma ou se nega acerca daquela ideia ou coisa. Então, terceiro, em você começar a selecionar em que sentido cada coisa se afirma daquela ideia. Então, os instrumentos da arte dialética são muito simples. A aplicação deles pode ser complexa e para que seja bem sucedida depende de um longo treinamento. Mas os princípios são muito simples. Por exemplo, se alguém diz para você, olha, ser justo é melhor do que ser injusto. Ora, essa proposição, é só uma proposição, é só uma proposta. Você falou isso, não é? Quer dizer, com o som da sua palavra não veio a evidência da verdade. Veio só o som da palavra. Assim, agora eu quero saber com a máxima certeza ou convicção se ser injusto, se ser justo é melhor do que ser injusto, ou se ser injusto é melhor do que ser justo. O que, que o sujeito faz? O que é ser justo? O que é ser melhor? Então, o sujeito pode retraçar exatamente a ideia para captar o quê? Mais claramente em que o justo se diferencia do injusto. Então, a segunda coisa que ele faz é, não, primeiro eu preciso coletar opiniões. Certo? O que as pessoas em geral, ou o público em geral, os seres humanos em geral pensam acerca do justo e do injusto, do que é melhor. Segundo, o que os sábios dizem a respeito do justo e injusto? O que as pessoas que dedicaram anos e anos a refletir sobre o justo e injusto têm a dizer sobre o justo e injusto? Quatro, o que as situações análogas me dizem a respeito do justo e do injusto? Por exemplo, justo e injusto é similar a bom e mal, não é? Bem e mal, a belo e feio, a sábio e estulto, verdadeiro e falso, não é assim? Quer dizer, tudo isso são analogias. Nós estamos comparando uma série de pares. E de repente você sabe algumas coisas, por exemplo, sobre a relação entre verdadeiro e falso. E aí você percebe que, opa, peraí, essa relação entre verdadeiro e falso se reproduz na relação entre justo e injusto. E aí você descobre alguma coisa a mais sobre justo e injusto. Até que uma hora, o que acontece? Os conceitos de justo e injusto na sua mente estão depurados dialeticamente. Quer dizer, eles são muito claros e se distinguem com clareza um do outro. Veja bem, os conceitos gerais ou abstratos de justo e injusto são confusos na mente da maior parte das pessoas. A ideia concreta que elas têm de si, por exemplo, se essa ação aqui, pegar uma maçã no supermercado e enfiar no bolso, é justo ou injusta, essas noções são muito claras, as noções concretas são em geral claras. As pessoas têm convicções muito claras. Um chega e pensa, é justo. Outro pensa, não, é injusto. Não é assim? Você tem poucas dúvidas sobre os casos ou instâncias particulares e concretas. Não é assim? Mas alguém te pergunta, não, o que é o justo e o que é o injusto? Ih, caramba, a gente tem uma confusão danada. Um conceito se mescla com o outro no nível abstrato. A depuração dialética, o processo do discurso dialético, existe para separar um conceito claramente do outro. Para você perceber, não, peraí, o que significam efetivamente os termos justo e injusto? Uma vez que os conceitos ficaram claros e distintos, um juízo sobre qual deles é melhor se fundamenta no razoável. Está claro isso aí? Então, é a mesma coisa seguinte, suponha que você não sabe a diferença entre verde e amarelo. E alguém te pergunta, olha, o que você prefere, verde ou amarelo? Ou você, por exemplo, nunca experimentou bolo de chocolate e salada de frutas. E você chega, olha, que você quer para a sobremesa? Bolo de chocolate ou salada de fruta? O que você prefere? Você não sabe. Não é isso? Porque a diferença entre os dois objetos não está clara. Você precisa responder, por exemplo, o que é melhor, ser justo ou ser injusto. A diferença na sua mente entre justo e injusto tem que estar muito clara. Não é assim? A finalidade do discurso dialético é justamente depurar os conceitos, né, para que você possa fazer juízos razoáveis sobre eles. O que acontece é que, ao depurar os conceitos, alguns juízos e proposições aparecem não apenas como razoáveis, mas como evidentes ou necessários. Você descobre que no meio do processo, no processo de depuração dos conceitos, algumas afirmações e negações passam a ser claramente verdadeiras e não haver nenhuma dúvida acerca delas. Está claro isso aí? Estas afirmações e negações passam a ser, então, os primeiros princípios das ciências. Quer dizer, existem algumas verdades acerca das quais você adquire certeza total quando você faz simplesmente um exame dialético. Está claro? Quer dizer, veja bem, algumas coisas, de algumas coisas nós não temos certeza, porque o objeto mesmo, quer dizer, essas coisas mesmas, não são compreendidas pelo ser humano ou por nós. Está claro isso aí? De outras coisas nós não temos certeza só porque nós estamos numa confusão mental dos diabos, mas não porque elas não são claras. Está claro isso aí? Então, por exemplo, né, a ideia de, olha, duas coisas iguais a uma terceira são iguais entre si. Esse é um princípio. Uma vez você entendeu os termos dessa afirmação, você percebe que ela não pode ser falsa. Que isso é uma certeza absoluta, não há a menor dúvida. Está claro isso aí? Quando o sujeito não tem certeza dessa afirmação? É simples, quando os termos e conceitos usados na afirmação, eles mesmos não estão claros para ele. Se eu falar para você, olha, se de quantidades iguais eu tirar quantidades iguais, restam quantidades iguais. Essa também é uma afirmação necessariamente verdadeira. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, aqui eu tenho três tampinhas e aqui embaixo eu tenho três cigarros. Se de três tampinhas eu tirar duas tampinhas e de três cigarros eu tirar dois cigarros, nos dois casos vai sobrar uma tampinha e um cigarro. De quantidades iguais, se de quantidades iguais eu tiro quantidades iguais, restam quantidades iguais. Isso sempre será assim, não é isso? Ou duas coisas iguais a uma terceira são iguais entre si. Se as duas tampinhas são iguais àquela tampinha, elas também são iguais entre si. Não é isso? Quer dizer, do exame dialético dos conceitos, você chega a algumas afirmações e negações acerca das quais você tem certeza absoluta. Está claro isso aí? Sobre essas afirmações, com base nessas afirmações fundamentais, é que se constrói a quarta ciência do discurso. O discurso analítico. O discurso analítico não é senão um meio de demonstração, de derivar de alguns juízos necessariamente verdadeiros, conclusões igualmente verdadeiras e igualmente necessárias. Tá claro, hein? Oi, pode me dar uma ideia da hora? 4h30. 4h30? Então, vamos fazer uma pausa? Pode tomar uma água. É claro. Tá. É porque essa aqui não me é suficiente. Não, não, não.